Alô? Salve, Afrohaga. E aí, Naui? Na paz mesmo? Tranquilo. Massa, fi, tô te ligando só pra gente marcar aquela sonzeira, pô. Ah, demorou. Dizem que amigo é só dinheiro no bolso. Não seja tolo. Analisando o que vivenciei, não foi essa conclusão que cheguei, não, não. Amizade de verdade sempre foi raridade. Mas o que é de verdade? Uma amizade depende da mentalidade. Oh, oh, oh, oh, yeah. O que é amizade pra você? Nessa sociedade tudo querem comprar, mas amigo não se compra com o Mastercard, não. Amizade se conquista, tempo e atitude é o que solidifica, yo, yo. Quem quer ver seu bem, sabe dizer o que não quer se ouvir também, hein. No reino do egoísmo, venha somente a nós, é o lema admitido. Mas se liga na conduta e se executa, amizade é via de mão dupla. É preferível ter 10 inimigos do que ter alguém perto como falso amigo. Porque falsos amigos contam doces mentiras, alimentam ilusões nocivas para a vida. Então meu chapa, simbora viver, chorar e sorrir. Batalha corrói, te dói, também dói em mim. Alegrias pra duplicar, tristezas pra dividir. Histórias, alegrias, momentos de paz, risos, choros que a vida traz, saudades que invadem, irmão, como é que vai, ai? Lembro daquelas palavras jogadas ao léu, hoje viraram estrelas, brilham no céu. Dividimos mensagens em linhas no papel, poesias como cordel. Simpatia, empatia, energia, trouxe a magia de vida amadurecida. Firme pé na corrida e quando vem a batida que deixa a trilha perdida, tua mão se estende no buraco, uma vaga te tira. Que ajuda, é bom te ver. Ajuda e como é bom te ver. Só um espelho, um reflexo pra poder ver. Pode crer, ei. Então meu chapa, simbora viver, chorar e sorrir. Batalha corrói, te dói, também dói em mim. Alegrias pra duplicar, tristezas pra dividir. Então meu chapa, simbora viver, chorar e sorrir.